Sábado, 4 de setembro. Sábado, 4 de setembro. Sábado, 4 de setembro. Sábado, 4 de setembro. Na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. Fest Saudade 2021. Original. Com apresentação dos DJs das melhores aparelhagens de saudade do Pará. Carroça da Saudade. Rubi Saudade. Príncipe Negro Retro. Cineral. O Som do Amor. Tupinambá Saudade. Hip Hop Saudade 3D. Início 4 da tarde. Portaria liberada até às 8 da noite. Fest Saudade 2021. Esquecer aquele amor que eu perdi. Vai, garçonete morena. Eu vou tentar devolver. Bora, Miriam! Aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava. Dá blocada a cremação comigo. Você não entendeu a minha paixão. Cortou aqui em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz. Olha quem tá com a gente aqui, Juninho. O nosso parceiro Jaime dos Correios. Ele chega junto com toda a sua família, seu papai e sua mamãe, pra curtir a Sexta do Amor aqui, ó. Obrigado, Jaime. Fica à vontade, você e sua família aí, ó. A gente começa já gravando o nosso CD de hoje. Bora, Jaime! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Robson Cris! Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava. Amigo WK e Jumael com a gente. Alô, Jumael! Quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou. Robson Cris! Com aquele amor, aquele amor que eu nunca quis. Oba! DJ Michel. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, hein? Você pra lá, eu pra cá. Sua amiga Cláudia com a gente. Alô, Cláudia do amor. É sua filha aí. Será que você não tem? Tá aqui com o Michel. No peito um coração. Você me chama de bem, me usa, abusa, deixa na mão. Ei. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Para professor Paulo Neto, tá comigo. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Professor Paulo Neto. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, olha o pedrão, usa e me deixa na mão. E aí? Vem meu amor, vem pra cá, Jaime dos Correios. Estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Robson Cris com a gente amor, aqui no Bolão. Vem meu amor, vem. campeão da saudade. Quem chega aqui no Sextão do Amor? Vamos lá! Com muita saudade eu estou daquele nosso tempo lindo de amor. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Ainda espero te reencontrar pra reviver aquela mesma emoção. Eu vivo longe de você na solidão. Vem, vem, vem, vem. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. O homem da regional com a gente. Você, e a chapada. Pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou. Pois nunca vai morrer o nosso amor. Dance, dance, dance. Amanhã tem quadra da prefeita, Sabadão do Amor, lá na quadra da WK. Com muita saudade eu estou daquele nosso tempo lindo de amor. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Olha a mamãe Gorete com a gente. E aí, mamãe Gorete? Encontrar pra reviver aquela mesma emoção. Dali, Cláudia. Eu vivo longe de você na solidão. Dance, dance. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer. Matina aí, professor! Bora! Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Vem dançar, vem! Podem até dizer que sem você. É com Alexei, meu irmão! Apareceu! Mas vou brigar. Alexei! Alguém falar mal de você. Aqui. Se de madrugada eu passo correndo, logo comendo. Vai, professor. Que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar. É o parceiro DJ Índio e a primeira dama já aqui com a gente. Bora, Índio! É do Leão, tá feliz. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada. Grande Índio! A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Olha, abraço, amigo Ismael. Aqui com a gente, bora, Ismael. Tá por aqui com o Michel. Vem falar mal de você. Saudade do bolé. Se agora eu estou sozinho. WK. E se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Só você não entende. Sabe o Juju e o Jaime dos Correios, família do Jaime. Só você não entende. Para de apressar a razão desse. Cadê a vinheta? Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto Atenção, garçonete, trazer cerveja aqui pro professor Paulo Neto. Eu jamais amei assim. Bora, elétrica. E por isso estou feliz. A galera da escada. Eu só quero que você, meu bem, me confunda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Grita! Dançar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Bora dançar! O amor que eu sinto é puro e sincero. Passando de índio com a gente. Jamais. Já por aquele é a primeira dama. Bora, índio! E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem. Fala, Paulo. Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Dos Correios da Valor. Ele é sua família aqui com o Michel, olha só. A festinha que eu te conheci, meu bem. Fiquei apaixonado. Alô, garçonete Morena. Trazer um balde aqui pro professor Paulo Neto. Eu não dei pra ninguém. Não quero dar motivo. Aqui. Não me perder. Se eu pudesse ser um passarinho. Égua, Rob, só casota. Pra te ver nesta tarde de verão. É só você que eu quero, meu benzinho. Super. Pra ser a dona do meu coração. Ai. Eu te amo e não posso mais viver longe de você. Eu te amo e não posso mais. Não consigo te esquecer. Conheci, meu bem. Fiquei apaixonado e louco por você. O meu amor ainda não dei pra ninguém. Não quero dar motivo pra não lhe perder. E aí? Se eu pudesse ser um passarinho pra te ver nessa tarde de verão. E aí, Paulo Neto? É só você que eu quero, meu bem. Vai ou não vai? Pra ser a dona do meu coração. Eu te amo e não a sua história mais em cada sucesso. Viver longe de você. Eu te amo e não posso mais. Não consigo te esquecer. Eu te amo e não posso mais. Saudade no Bolério, Michel chega junto. Bora dançar! Você é minha luz, minha estrela. Ei! Ei! Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões. Dá blocar, vai. Pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Amigo Alexei, fala que sei. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo é você. Estrela, estrela, felicidade. É um instante de prazer. Estrela, estrela, estrela, o meu universo. você também é a minha luz. É? É a força que me conduz. De rocha, hein? Meu mundo está dentro de você, amor meu. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Tá blocada a cremação. Eu só tenho medo. Chega junto no 087 aí. Do amor. Aí o que será da minha. Ele gosta, ele dá valor. Amor meu. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo. Saudade. Você. Saudade. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você. Nosso amigo Cássio Mesquita. Tá por aqui, bora, Cássio! Pra coragem pra vencer. É com essa aí, ó. Já saído do CD. Vamos lá. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vais me deixar. E ela? Conversa, escuta-me nesse instante que peço com você. Tão distante, não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Oferta, escuta-me, te amo. Volta por cara. Volte pra mim. Saudade. Robson Cris, o Casal Elétrico, tá por aqui. Outra vez você. Jaime dos Correios, sua família aí, ó. Que precisa parar. Olha o coroa, Jaime. Mas eu não entendo o que vais me deixar. Conversa, escuta-me. Nesse instante te peço, com você tão distante não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Oferta, escuta-me. Amigo Rogério Digital, aí do Som Automotivo, Ideia Pressão. Para mecânico. Volte pra mim. A sua história em cada sucesso. Se liga! Hoje eu vou sair pra procurar você. Alexê! Essa noite eu tenho 45 frio, olha. De te encontrar. Já faz algum tempo. Ai. Que a gente não se vê. Ai, que saudade. Não dá pra te esquecer. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você quem sabe gastar o meu prazer. Tudo perde a graça. E aí? Distante de você. Jaime! Eu dava tudo. Quem é esse aí, Jaime? Pra você. Olha o patrão aí, a patroa do Jaime dos Correios. É verdade. Se você quiser, me chama. Ai, Gorete. Ai, Gorete. Eu dava tudo. Mamãe Gorete. Já não suporto ver o tempo passar. O mal que diz pra mim. Graça, é. Hoje tá de beijo. Hoje ele tá de aniversário. Completando mais um ano de experiência nessa vida. Grande Graça, papai do Jaime dos Correios. Alô, Graça! Pra fazer amor, só gosto com você. Bora, Costa! Só você, quem sabe, achar o meu prazer. Tudo perde a graça, distante de ei! Você. Bora, Paulo, te abicora, Paulo. Cineral Digital, o som do amor. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista? Amigo David do Quality, Modulados Imóveis. Olá, David! Mudar a situação. Jogamos o mal. Cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Ismael do celular, melhor da cremação, tá com a gente. Assim, alô, Ismael! Por isso eu canto assim. Opa, vai da bruca, vai. Às vezes pode ir lá trabalhar. Poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. As garçonete pireta. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Estranho. Estranho. Vai, Dega, olha só. Só na qualidade. Teu corpo e teu rosto bonito. Estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero. Estranho. Estranho. As horas só uma besteira. Juntos passamos. Estranho. As coisas que me prometeste, estranho. Saudade. O tempo agora, mecânico. Nós construímos para viver. Só para acompanhar a música. Estranho. Para Carla. Estranho. Meu Deus do céu. Meu amor. O parque, a rua. Oi, meu amor. Estranho. Passeios que sempre inventavas. Estranho. Estranho. Teus beijos, tuas suaves carícias. Estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero. Estranho. Estranho. O tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Estranho, estranho teu amor. Estranho, estranho o dia. Olha, abraço a sua amiga Juju. É aqui com o Michel, obrigado Juju. Dizendo que já voltarias. E eu só fiquei esperando. Vivendo das suas lembranças. Oba! O tempo que tem se passado. E os tranos. Eu mais DJ Índio. E Grande Índio, tá com a gente, bora, Índio. Oi, meu amor. DJ Michel. Teu corpo, teu... Nossa amiga Cláudia, sua filha, já com a gente. Aqui, ó, no 0800. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero. Estranho. As horas que juntos passamos. Estranho. As coisas que me prometeste. Estranho. O tempo que nós construímos para viver o nosso amor. Bora tocando pra galera. Estranho. Estranho teu amor. Vou por uma estrada estranha. O homem da cremação. Cheia de pedra e espinho. Ó, minha estrela da guia. Ilumina o meu caminho. Estou caminhando sozinho. Nesse mundo escuro de dor. Como é que tu vai, Robson? Caminhando vou. Pra Marituba. A procura de paz e amor. Ele foi pra lá. A procura de paz. Caminhando vou. Ele é elétrica. A procura de paz e amor. Estrelinha do infinito. Bora, Alexei. Me vive no céu a brilhar. Olha o nome dos modulados. A paz e o grande amor. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho. Ai. Nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Eu nunca mais tinha tocado essa aí, olha. Amor e loucura, onde tudo começou. Vem. Deixa eu te contar a história dessa música aí, Apolo. Você não acredita. Muitos não acreditam. Em minha cama. Mas essa música começou a tocar primeiro aqui no Cineral, viu? Diz pra mim que eu. Uma cara e uma careta. Que desejo. Aí pegou, já era, espalhou. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. E aí, Anaxê? Beijo, meu amor. Quero você num longo beijo. Olha o amor. Amor e loucura. Bora, patrão, graça. Aniversário dele, Jaime. Hoje curtindo aqui no 0200 do Amor. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Sinto-me presente em sua mente. E aí, professor? Sombra. E se faz além do professor Paulo Neto. Pois me queima. Professor Paulo Neto. Um sentimento aceso, meu amor. Quero você um longo beijo. Alô, garçonete Morena, chega mais aqui com o professor. Pois me queima quente. Ai. Um sentimento aceso, meu amor. Quero você num longo beijo. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Coisa boa, hein? Não larga, né? Bora ver! Não tenha vergonha de chorar perto de mim, chora. Pois eu sou o seu melhor amigo. Choptel. Não tenha receio, eu sei que a vida saudade. É assim. Sei que eu posso até chorar contigo. DJ Índio Taná. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama, quem te ama, sou eu. Sou eu. Olha, gente, hoje sábado vamos estar na quadra da prefeita. Sabadão do amor, até meia-noite ninguém paga ingresso. Sabadão do amor na quadra da prefeita Costa. Também temos Caribe Show hoje, hein? Ai. Se quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar. Estou bem assim, né, WK? Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Tá chegando a avenida do WK aqui no Baixão, meu irmão. De lembrar de mim. E aí, bolero? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descer. Bora, DJ! Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. DJ Benilson aqui com a gente. Terei considerado do Michel. Fala, Benilson. Não vou mudar. Só pra ver você gostar. Saudade. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Professor Paulo Neto, grande parceiro do DJ Benilson aí. Lembrar de mim. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Bora, Jaime dos Correios. Bora, Jaime. Bora, Jaime. Nada. Olha a remista aí, ó. Viste calada. Só mais um pouco. Robson Cris no salão. Deixe que eu fale tudo sobre esse patrão Graça com a gente. E é seu voo. Ele é dona Gorete. Fala, Jaime. Deixe que eu me envolva em seus abraços. Deixe que eu me complete com seus seus pedaços. Saudade do bolé. Deixe que eu seja seu Deus, seu Maomé, pra que mais tarde você seja minha mulher. Dale, DJ Michel. Amigo Ismael do celular, o melhor da cremação aqui com a gente. Alô Ismael, como é que é? Oh. Não consigo esquecer aqueles tempos lindos, dias de sonhos dourados, a vida nos sorrindo. A tarde ou matinê, a noite um bailinho, dançando com você agarradinho. E aí, professor? Na classe bilhetinho, nos corações desenhados, na saída do colégio, beijinhos apressados, Coca-Cola e rum pra impressionar. Eu não sabia que o tempo ia passar, mas um alguém apareceu e destruiu os sonhos meus. Bora, Jaime! Parti pra bem distante. Amanhã do Jaime. Pensando hoje, curtindo o aniversário do Graça aí, ó. Pra não te ver com outro no altar. Aqui. O tempo passou. Alô, morena, chega mais, morena. Voltei, e ao chegar na estação, uma garota avistei, sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus, madame com a gente. Alô, índio! Jaqui no bolé! CD bem gostoso pra você escutar o seu carro mais tarde, hein? Bora, Jaime! Vamos lá! Alô, Maxê! Eu só queria ter você pra mim. WK! Mesmo assim. Ai, desgraçado! Como você é. Ai. Não importa o que os outros irão dizer. Ah, que eu saudade. Pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou, pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei, eu amo você. E aí, bolero? Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos. Vai detonando aqui no Ideia Pressão. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo Cássio Mesquita com a gente. Alô, Cássio! Quis fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Fazer o caqueado W. Robi Jacris. Vejo nessa palma a minha calma, a minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, floralada. Além do tempo, meu pensamento conduzindo a voz do não. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria encantar. Só restou na mente de um poeta aquele não. Apolo, pergunta pra ela se dói. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E aí, gosta? Dá pra doer. Se tu rolar, já era. Aí dói. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. É Cineral, meu amor. Jaime dos Correios. Minha poesia se perdeu. Olha a remista aí. Fiz então uma alegria encantar. Sua amiga Juju. Alô, Juju. Só restou na mente que o poeta aquele não desse. A mãe Gorete e o Graça tá na. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Pra ela. Quero você pra mim. Ei. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos. E aí, Robson? Quero viver contigo sempre e te amar. Aí você? Quero você. Ei, ei, ei. Casa de Show Bolero. Toda sexta-feira estamos por aqui detonando muita música boa de qualidade pra galera. Mineral. Quero você. Alexei do Eco. dos modulados. Tá por aqui, ó. DJ Índio. DJ Índio. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, ei, é muito mais que amor. Saudade. Mas é um desejo, loucura, heterogênea mistura, mistura que deu certo. Dizer porque te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão, eu nasci pra te amar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão, eu nasci pra te amar. E a saudade do bolero. Alexê. A gente às vezes discute como todo casal normal, mas sempre faz as pazes. E aí, Apolo? Não existe casal perfeito. E a bondade móvel? A gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. Dizer por que te quero assim é falar do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Olha, Juju. Meu sol de verão, minha água. Mulher com mulher da jacaré, viu? Meu luar do sertão, eu nasci pra te amar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Dali, Michel! Eu nasci pra te amar. E aí, WK Cremação! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Banha, meu irmão! No seu beijo molhado. DJ Pingo na área? Vou matar. DJ Pingo! Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Bora elétrica, bora elétrico! Menina, cobre ela! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu. Deixa comigo que a gente vai invadir. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo muito, sol em noite e lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Olha o tecladista aqui do lado. Na, na, na, na, na. Bora! Tem pena de mim. Vem ficar comigo. Você mandou me dizer pra eu. Empresário Marlon da MB com a gente, bora Marlon! Consigo. Tem pena de mim. Tem pena de mim. E de Rogério de depressão. Bora, Rogério! Minha vida é um inferno. Tô tomando todas, tô desesperado. Tem pena de mim. Tem pena de mim. Chega, Zulete Morena, chega mais aqui, Morena. Tem pena de mim. Ei! Tem pena de mim. Volta pro meu lado. Vem, Morena, vem, minha filha. Vem depressa, vem correndo, que eu estou sofrendo mais do que eu devia. Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nesta agonia. Vem depressa, vem correndo, que eu estou sofrendo mais do que eu devia. Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nesta agonia. Tem pena de mim, vem ficar comigo. Você mandou me dizer pra eu te esquecer, mas isso eu não consigo. Tem pena de mim, tô apaixonado. Minha vida é um inferno, tô tomando todas, tô desesperado. Tem pena de mim, volta pro meu lado. Tem pena de mim. Vem depressa, vem correndo, que eu estou sofrendo mais do que eu devia. Malaxê! Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nessa vida. Família do Jaime dos Correios, aqui com a gente, curtindo o aniversário do Patriarca Graça. E a gente vai detonando aqui pra sair no CD. O som do amor. Cineral. Essa é o empresário MV. Pela primeira vez aqui, ó. Menina do mar. Olha que chegou areia, Marlon. Ele é só moreno. Quando te vejo. Bota farra. Entra na água, deixa doce o mar. Você deixou tanta paixão em meu olhar. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Ter esse sorriso aqui nos lábios. Deixa o Matafar aqui com a gente, chegando junto. Aqui no bolero. Ensina a sua canção. Ei! Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Morena, serei. Maré cheia, morena, sereia. Eu vivo sonhando que estou te amando na areia. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Bora, Marlon. Ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Alô, garçonete. Morena. Alô, morena, chega mais, morena. Sereia. O amor que pega a mecânica, muito choque aqui, ó. Maior que a maré cheia. Morena. A gente vai detonando muito o som pra galera aqui no bolero pra você. Aniversário do parceiro Graça. Alô, Jaime dos Correios. E a dona Gorete aí, ó. A sua história em cada sucesso. Para começar a recordar. Adeus, Janina, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Bora, Gorete! Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa cantar. Abraço, meu parceiro Louro, aí do Jumal da Farra. Eu vou. Aí, Louro! DJ Índio com a gente, olha aí, Índio! Por Deus, Xamira, eu te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia, e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso, pois assim vai ser preciso, pra que eu possa sair em paz. Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter que te deixar. Mas falta um dia na alegria plena pra ver contigo. Para Robson, aurora mais. Ele é loura, elétrica. Por Deus, Xanira, aqui. Te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia e hora e meia já se faz. Olha os meninos da fuga, os moto afar, tudo certinho. Pai da guerra, meu irmão. Tá por aqui com o Michel. Preciso pra que eu possa ir em paz. Robson e Cris. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. Os motofá chegar! Ainda quando eu tinha um sonho encantado, amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Pega, pai, pega da blanca, olha! Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu corpo machucado tem medo de amar. Ai, que saudade! Porém a vida me chama. Chama! Me faz nova. Fala, Juju, não larga, Juju, meu irmão! E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Olha, sexta-feira tem mais! Uma sexta do amor. Toda sexta-feira a gente tá por aqui no bolero, gente. Sentir o gosto da felicidade. Aqui. E há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. Tecladista ao lado. E finalmente me realizar. Me passa o endereço, a hora que funciona, a gente vai lá. Porém a vida me chama, É para a Maniçoba com o Tucupi. Gente criança, e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Bora, mecânico! Eu só queria um amor de verdade, DJ, sentir o gosto Bingo da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto. Ah, a bola não vai, a bola. Só fala. Quero sentir. E come demais. De verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Vai, Motofá! Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. E aí, WK? Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Sua amiga Juju. Não. E aí, Juju? Não. Família Jaime dos Correios. Que culpa tenho eu de você ser assim, tão ruim para mim? Nosso amigo Bené do Filé. E a nossa amiga Jô. Tá aqui com a gente, curtindo, Michel. Obrigado, Bené. Obrigado, Jô. Você não me deu. Aqui. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Se amor terminar, nessa bolsa que tá o dinheiro. E foi você quem lutou pra acabar. Que culpa tenho eu? E aí? Alô Costa! Alô DJ Pingo! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Aqui. Será que você não tem medo? Bora, Jaime! Do sofrimento depois. Olha o graça aí, ó. Às vezes ele não para. Ele é mamãe Gorete. O que será de nós três? Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando ao lado? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Não sabe, né, bó? Você não ama. Eu te falei que ela não ama. Esta é a pura verdade. Coração dela. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. Eu te deleguei. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. Olha, Pingo. Só sabe fazer falsidade. WK da cremação. Ele é morena, vai. Faz ela trabalhar agora. Vai. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. E Rogério com a gente. Será que o homem do Ideia Pressão. Quando está com ele na cama. Fala do Paixão do. Ou se quando está comigo é nele que está pensando. Aguenta 51 aí. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. E o coração, ligado da regional aqui com a gente, o braço do Michel. Só sabe fazer falsidade. Ismael do celular, o melhor da cremação, tá aqui com a gente curtindo, já saindo no CD. Oh, oh, oh. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? E aí, Marlon? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Tá com raiva? Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Semana que vem tem Marlon lá em Paragominas, junto com o Wanderlei Andrade e as meninas da Fuga. Fico com raiva de mim. Bora! Super DJ Michel. Ei! Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim. WK, vai, meu irmão. Robson Sacris, o casal elétrico. Meu casal vai negar. Você só lembrar, fico com raiva de mim. A sua história em cada sucesso. Saudade. O som do amor. Vamos lá. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. E aí, meu irmão? Eu me apaixonei por ti. Bora, motoqueiro! Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou. Assim que te possuir, teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Tem sentido por eu ter te conhecido. Como é que é? É meu coração quem me diz aqui que és uma estrela. DJ Bingo, segue com a gente. Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Alô, DJ Índio. Grande Índio e Bingo aqui com a gente, curtindo. O nosso bolero tá por aqui. O supremo som do amor. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou. A só querer te possuir. A Sonete Morena, a Miriam, agora, sempre no apoio, vida, aqui na Sexta-feira do Bolão. Sentido por eu ter te perdido, é meu coração quem me diz. Olha mais tarde da enquadra da prefeita, o Sabadão do Amor. E aí, Motofarra? Eu estou apaixonado por uma menina que há pouco dia me deixou. E agora, sozinho estou. Pensando bem no que aconteceu, reconheço que o culpado fui eu. Mesmo assim, eu me conformo, nem tudo se perdeu. Mandei pôr anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal que fala de mim e de você. Como é que é? Agora todos vão querer nos conhecer. Agora todos vão querer nos conhecer. Ei! Pensando bem no que aconteceu, reconheço que o culpado fui eu. Mesmo assim, eu me conformo, nem tudo se perdeu. Mandei pôr anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal que fala de mim e de você. Bora dançando assim, ó. Dega, meu irmão. Oh. E a Nice? Nice, Nice, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei. A música do Mário, que te empresário Mário, aí do Só Viver, né? Uma vez. Oh. Seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. Empresário Marlon MV. Não vê que eu estou a vir. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e senti essa doçura. Nice, Nice, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Sala da Brucá, Rob Chacris e o Michel vai detonando aqui pra você. Ei! E aí, bolero? Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu. Alô, William WV, tá com a gente. Existia ilusão. Olha o barbudo. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Bora, Jaime! Olha o Jumal da fã! Jaime dos Correios! Toda a família aí! Tarde! Tarde demais! Eu já refiz meu caminho. Olha a patroa aí do Jaime dos Correios. Tá com 3 meses aí, meu irmão. E com certeza vem com muita saúde, Jaime. Papai do ano. Jumal da Vargas com a gente aqui no Bolero. E o Michel vai detonando. Alô, Marlon! Pedaços do meu coração. Lembro que ele estava aí. Enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora pra te avisar. Que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Meu caminho tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Isso estou passando só pra te dizer que tarde demais. O tempo vai, o tempo vem. A vida passa. E passa depressa, viu? E eu sem ninguém. E aí, Joe? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir. E nem apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir. E é o sextão da mão. Então cadê? Bora no céu, Maracutinho! Ai. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Olha a parada na área. Amo você. Que passou, passou, não importa. Olha só. Ficou do outro lado da. E agora? Pra nunca mais. Fala, Jaime dos Correios. Amo você. Olha o homem do filé aí, Jaime. Fala comigo, não faz mistério, falando sério, com você eu vou fundo pro que der e vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Pra dançar! O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Nossa amiga Juju com a gente. Alô, Juju, abraço, Luzê. Amo você. Bora, mecânico! Fala comigo. passado. Dá um beijo. Ei! Você. Oi, meu amor. Você foi mais um caso. Ei! Que um dia por acaso transou. Transei. Gosto da vida. Olha agora. Com que ela traz. Fugitivo. Você foi perfeita. Eu fui demais. Agora dá um tempo. Marlon dos Motofarra. E as meninas da fuga. Tempo. Oh. Não mais. A gente se engana. Nem sei porquê. Até diz que se ama. Mas depois que sai da cama, já não tem mais nada a ver. Eu sei que é duro ouvir isso de mim, mas olha, eu te juro, não podia imaginar que tudo terminasse assim. Não podia imaginar que tudo terminasse assim. De faca, onde o amor vier, toma-te. E ninguém tem o mapa. Aonde? Da alma da mulher. Alô, Pigo! Ninguém sai com o corpo sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente. A espada. Fala, Botafogo. Um grande amor do passado se transforma em aversão. E os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Eita saudade! Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. Olha, toda sexta-feira, nós temos aqui o nosso 0800 do amor. Portaria liberada a festa toda. Pra você, o DJ do Cineral por aqui. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer. Olha, domingo tem Michel. Passado de volta. Primeiro vou estar lá no, na Avenida Show. De Antigo Remanso. Depois a gente vai pra Top Show. Antiga Via Show. E pra terminar o domingo, a gente vai até o Porto de Marés. Domingo.